E aí, seja bem-vindo à Terra de Ninguém. Pavilhão 9. Jardim Icaraí, periferia de São Paulo, 1990. Quatro produtos da exclusão social se unem para formar o grupo de rap Pavilhão 9. Pivete, Camburão, Rossi e Branco queriam mostrar, através de sua música, a miséria, o desemprego, as drogas e principalmente a violência policial, da qual volta e meia eram vítimas. Como armas, utilizavam os recursos simples de que o rap necessita: vocais, scratches e letras viscerais. 2 anos e muitos bailes depois, o quarteto lança Otários Fardados, que seria seu hino daí em diante. Com medo de represálias da polícia, que tanto criticavam, os integrantes do Pavilhão 9 passam a usar máscaras nas apresentações ao vivo, imprimindo assim a principal marca do grupo. Otários Fardados impulsionou as vendas do primeiro EP, batizado Primeiro Ato. O álbum foi lançado poucos meses antes do massacre do Carandiru, onde morreram 111 presos que ocupavam o 9º pavilhão da penitenciária paulista. No ano seguinte, lançaram um novo disco, intitulado Procurados Vivos ou Mortos. Juntos, esses dois primeiros trabalhos do grupo venderam 30 mil cópias, sem qualquer esquema planejado de execução em rádio ou televisão. No momento de pausa nas gravações, vieram as mudanças na formação da banda, principalmente a saída de Pivete, que acabou preso por roubo de carro. A busca de novas alternativas sonoras levou Rossi, hoje o único remanescente do grupo original, a repensar o conceito sonoro do grupo. Por influência de Igor Cavaleira e outras figuras do rock nacional, o novo Pavilhão 9 incorpora elementos do rock, numa formação inédita para o rap brasileiro. São 2 guitarras, a cargo de Blindado e Ortega, o baixo de Marinho, Ace e Rodelic, a batera de Thunder e as vozes de Rossi e 12. Tudo isso, claro, orquestrado pelas picapes do DJ Branco. Hoje o Pavilhão 9 tem um status único, consegue ser banda de rock pesado e grupo de rap ao mesmo tempo. Essa união de ritmos ajudou o Pavilhão a ser o grande precursor dos grupos de rap da periferia, que romperam os limites do subúrbio e atingiram em cheio a geração MTV. Tanto é verdade que Mandando Bronca, faixa do álbum Cadeia Nacional, ganhou o prêmio de melhor vídeo de rap no Video Music Brasil do ano passado. A música marca uma das últimas parcerias dos irmãos Max e Igor Cavaleira, do Sepultura, convidados especiais dessa faixa. Cadeia Nacional, lançado em 1997, é também repleto de convidados ilustres, entre eles Marcelo D2 e a Nação Zumbi. Tributo à aglomeração de diferentes estilos, o álbum foi dedicado a Chico Science, morto no início do ano passado. O novo disco do Pavilhão sai em janeiro próximo. Sob o título Terra de Ninguém, o álbum foi mixado em Los Angeles, terra do rap por excelência. As 10 músicas que compõem esse novo trabalho têm participações do grupo de hip-hop Primeiro Suspeito e de Black Alien. Pelo que sugere o teor e o peso da faixa inédita Terra de Ninguém, o Pavilhão tá mandando bronca como nunca.